área 2704, contato radar, 63 milhas do oeste do R de Salvador, voa da posição Mário para completar a chegada em ponto para descida. Ainda negativo turno, o presente voa TAP. A 2704 copiou o descida. Gente, vista até 4 mil pés, ajuste a 018, gostaria do 704. 3704, desse para 2 militares, autorizado pela Juduna, e ele é sexo pistão na zero, forma com estabilizado. Gente, 2006 na proa de Duna, reportar estabilizado, 2704. Quadrilha 170, sem identificação na prova de mar vai completar a chegada, espera nível de voo 050. Tá, Duna, mais toque, você vai ter que ser? Duna. Autorizou do lote, Força Aérea 2704. Bem, Força Aérea 2704, chame turno, frequência 118, decimal 95. Corre em 11895, Força Aérea 2704, grato. Corre Salvador, boa noite, Força Aérea 2704, final do ILS 8836. Força Aérea 2704, autorizado pouso, Cristo 0, vento 140, graus 89. Livre pouso na 10, 2704. Confirma o vento para o 2704. 140 graus, 8 reais. Cliente, grato. É 3520, sem identificação, dessa vez chegada a Mari para nível de voo 060. E a Mari 060, pode voltar? Autorizado, TAP. Obrigado, pode estar. do pouso por 3170. Número 1. Então, autoriza 2000. Obrigado. Ajuste no 098. 1018, desce para 2000. 3170, até obrigado. Corrigindo o 3170, ajuste no 0107. 107 agora, 3170. Solo 11, táxi autorizado, parte militar, estacionamento da frequência livre. Thank you. 3170, 3170 LS, se pista em reversa, no código de estabilidade. Prezado o procedimento LS, vai reportar a estabilidade, já 3170. Padrão 70, chame turno na frequência 1918, sinal 95. Bem, 895, boa noite, 3170. Boa noite. Padrão 520, autorizado sinal ILS, que se repista 1-0, forma estabilizada. Formar estabilizado, ILS. Salvador, 3170 da TAM, baixar de checado, final da 1-0, tá visual. Seu 3170 autorizado, pouso, vento 1-40 graus, feliz demais. Temos livre pouso na 1-0, tá 3170. 270, solos 21, direita 21, vamos lá. 21, 21, 270. 0 está estabilizado visual. 3520, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, até já. 70 Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juli, portão 612, presão 770. Pouso, vem um turno 60 graus, 8 mais. Sim, tive pouso 3520 da 3520, são os 25, direita 21 no som. 21 Uno, confirma? Afirmo, 21. Obrigado, já. Salvador, bom dia, Alfa 3520, de processador. 3520, bom dia, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, na escuta, obrigado. uma posição para 3520. Posição 03.